distante. E o que domina em minha mente é constante. Sigo o caminho, um peregrino a pé. E o que me resta? Algumas pedras e a vida de ré. À noite vejo tudo que se imagina. Prostitutas dando um teco na cocaína. Às vezes penso na minha mãe, sei lá. Mas o vício me domina, não consigo parar. Fico no escuro, um andarilho perdido. Mas companhias, na verdade, poucos amigos. Tudo que tinha torrei, o vício dominou. Quem sabe eu busco ajuda de algum pastor. Se pá, eu tento me ressocializar. Voltar a sonhar, minha família alegrar. Vivo assim entre a dor e o desespero. Caminho de espinhos, muita dor e desprezo. Depois de tudo aquilo que você passou, de várias sementes que você plantou. Consequências, mesmo assim vou seguir em frente. O melhor guerreiro é o mais resistente. Sobreviver na rua, tratado como um bicho, largado, viciado e mendigo. No fundo, acredito que pode mudar. Ouço uma voz, você vai se recuperar. Em seguida, várias recaídas. Quem antes te ajudava, agora já desacredita. Experimentei o que a droga faz, loucura. Misturada com falta de paz, perdi a noção da vida por algum tempo. Quem sabe eu consiga um livramento. Depois de tudo aquilo que você passou, de várias sementes que você plantou. Agora, clínica de recuperação. Quero sair dessa perdição. Em tudo que passei, vivo a melhor fase da vida. Poder voltar e abraçar minha família. Hoje eu sou a prova do amor de Deus. O velho homem morreu, o novo homem nasceu. Dos becos escuros até as passarelas. Saí do fundo do poço pra escrever história bela. E o que me resta, sei que é muito mais. Hoje estou no caminho de paz. Obrigado, Senhor, porque me recuperou. Então, depois de tudo aquilo que você passou, de várias sementes que você plantou. Pois é, essa aí é a minha história. E eu agradeço a Deus pela novidade de vida. E essa novidade de vida não é só para mim, hein? Mas também para você. É por isso que eu celebro cada minuto da minha vida. Valeu, geração profética.